hoje, velho. É pra ver tudo que tá, né? Rebentou agora. Ô? O quê? Pior que o quê? Já caiu outro, menino? Eu não. Não, tá tocando com a esquerda. Não, eu não sei lá, não sei.